chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada, com ajuste a 1-0-2-1, reporte avistado o campo, voo 643. O voo no 805, decolado aos 50, chame o controle 120-8, boa viagem. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Só para confirmar o teto para o gol no 643, em torno de 1000 pés, teto estimado, reporte avistando o campo e o vento para cheque é 130 graus, 149, o gol no 643. Já vou aumentar um pouquinho a velocidade, é possível o controle? Negativo 5344, é o número 5 na aproximação, o tráfego do PSA está 8 milhas à sua frente. 1805, boa noite. Com 805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 370, gol 805. Objeto 5899, desça para 2000 pés, já pode ser avisado o localizador. Está seguindo o tráfego, 12 horas, 12 milhas à sua frente. 2000, acusará Loki Web 899. Então, 3170, desça para 3000 pés, que é negar no 021. 3000, 021. T5344, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, T5344. Venha para trás, entrada. 1805, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando no 25.45. 2085-2545, muito obrigado, boa noite. São 3170, desça para 2000 pés, já pode estabilizar o localizador. 2000, na pergunta aqui. Locador 1714. 1714, semi torre, 1816. 186, vai chamar. Objeto 5899, autorizado final ILS X-Ray. Tipo 5344, desça para 3000 pés, que é negando 021. 3021, 5344. Mais 3 minutos no máximo, 344. 344. Leve sobre o campo, vista molhada. Forme avistando, o ajuste é 1021. O vento para cheque é 140 graus, 12 nós. Voo no 714. Ciência de Viposo informará avistando no 714. 170, confirma indicado. 249. 7, trip 5344 indicado. 250. 7, reduza para 240 e Voanduna da presente. 240, Voanduna da presente, trip 344. 52, puxa, beta fonamento. Portal 62 está autorizado, tá? 3152, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3152. Contact frequency 1208, please. Intercepto MG 5899, 3170, autorizado final ILS X-Ray, reporte avisado localizador. Autorizado, 3170. 2 MG 5899, aproxima para 1.7. Boa noite, Web 5899. Continue na aproximação, reporte avistado o campo. Chuva leve no momento sobre o campo, pista no zero molhada. E o vento 100 graus, 14 nós para o cheque. E 5344, tá seguindo o tráfego 1 hora, 8 milhas, passando 3000 pés para 2000 pés, é um R2 da TAM. Tá autorizado descida para 2000 pés, autorizado final ILS, após avisado o localizador. 2000 pés, VLS vai reportar estabilizado 5344. Livrou na última, o no 7 no 4. Ok, gol no 7 no 4, no solo ao 01. Táxi V Alfa e reporte antes da Juliette. Sim, Alfa reporte antes da Juliette, no 7 no 4. Gol no 806, sem identificação, após desvio, João e Mari, desça para nível de voo 050, que é negar uma 021. Abjet 5899, para informação, teto estimado em torno de 600 pés. Aguarde autorização de pouso. Web 5899. Aguarda, Web. Reduza para 2509, é o número 5 na aproximação. Reduzindo a partir da velocidade 250. Acima, tio. 2509. Estabilizou, 3170. 3170, chame torre, 118 décima meia. 118, boa. Aqui na paralela tá tranquilo. Gente. Torre Salvador tá 3170, estabilizado. Ok, tá 3170, continue na aproximação, informe avistando o campo, teto estimado 610. O ajuste é no 021, chuva moderada sobre o campo. No 021 com chuva moderada, tá? 3170. Estou a mil pés, Web 5899. Ok, Web 5899, tá livre o pouso, tráfego avistado. O vento 100 graus, 14 nós, pistão no zero. 5899, livre o pouso. Confirme para a torre o gol no 7 no 4. Após a Alfa, gol no 7 no 4. Ok, o gol no 7 no 4, reporte para ingressar no pátio principal. O senhor está passando qual táxi aí no momento agora? Nós estamos passando a Foxtrot. Ok, então prossiga até antes da Juliette e aguarde para ingressar no pátio. Reportaremos a nossa Juliette, no 7 no 4. Salvador, boa noite, 35344. Boa noite, 35344. O senhor segue um Airbus da TAM, é o número 2 para o pouso. Chuva de leve a moderada sobre o campo, pista 10 molhada, ajuste 1021. Gente, 35344. Olha o táxi, está 3152. O Webjet 5899 no solo ao 04, livre à direita, fique atento ao Boeing da Gol na Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, visual com Gol, reporte antes da Juliette, 5899. O TAM 3152, um minuto para o táxi. Trabalhando. Abrir o pouso 3170. Webjet 5899 já livrou a pista? RPM. O TAM 3170 livre o pouso, na 10. O vento é 100 graus, 10 nós. Ciente, livre o pouso, avistou a 750 pés. Ciente. O TAM 3152, qual POB, autonomia alternativa? Aracaju, 2 horas, 148. Ciente, TAM 3152, Delivery táxi pelo pátio e Índia, chame aí o ponto de espera da 10 para a decolagem. Ajuste chama 02 horas. 21, pátio Índia, chama no ponto de espera 3 horas. Tá, é web, acabei de botar, tá tranquilo aí. 050, Kenegar 1021. Mari, 050. Gol no 896, reduza a velocidade para 220 nós, desça para 3.000 pés. Reposta avisado no localizador. É 220 nós, descendo até 3.000, reposta no localizador. Gol no 896. O nível 350, para Marcelo. Nada. No solo ao 06, livre à direita, informe a pista livre, prossiga o seu táxi via Alfa. Táxi via Alfa, reportada Librando, 3170. Avistando 5344, porta final. Cliente, aguarde autorização de pouso, 35344. Guardando 5344. Brotando 3170. Trip 5344, livre o pouso na 10. O vento é 10 graus, 159. Livre pouso na 10, 5344. Ciente, TAM 3170, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, a remota é a 13 do pátio principal. Alfa Juliette na 13, 3170. O gol 1714, portão 02, prossiga pela Juliette. 02 para Juliette, novo. Webjet 5899, portão 10, siga o gol via Juliette. Seguindo o gol via Juliette para 10, 5899. 04, chegada para 060. TAM 3152, alinha e mantém 10. IP 5344 no solo ao 08, está livre o táxi via Alfa e Juliette para o gate 01, trip 5344. Complete o alinhamento, após tem a decolagem autorizada, dá 10. O vento é 100 graus, 129. Decolagem 0-3-0-5-3. Autorizado, vai direto e TAP. Direto TAP, 7-4-6. Azul 4062, desça para 3.000 pés, que é negar no 021. No jet 6746, desça para 4000 pés, que é negar no 021. 4-0-2-1-7-4-6. Prossiga, 3-1-7-0. Ciente, a princípio a sua posição é a 0, é a 1-3, remota 1-3. O senhor poderia taxar um pouco mais à frente? Ou para dar passagem a um Embraer da Azul que vai parquear no gate 1? Firmo. O 3152 da TAM decolou ao zona 1, chame o controle com 120.8, boa viagem. Agora o controle está 3150, obrigado. 9000, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, responsabilizado no localizador. Desça 2000, responsabilizado no localizador, autorizado ILS, 1985. Boa noite, controle está 3052, passa 2500. TAM 3152, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. PUCA nível 330, TAM 3152. Tower, good evening, TAM 891, stabilize ILS. TAM 3891, okay, report runway in sight, light rain in a moment and the altimeter set 1021, runway is wet, TAM 3891. Okay, wait, TAM 3891, wet, we will report the visual approach, TAM 3891. Posição 1. 3344, confirmado, posição 1. Afirmo, é o gate 01. O TAM 3170, o portão agora é o 07. Eu prossiga até o 7, o 3170. Gente, consegue pro gate 07, TAM 31. Não está inoperante essa posição? Não é do nosso conhecimento, eu posso checar aqui com a Infraero, ok? A princípio, recebemos aqui a autorização da Infraero, junto à companhia, o portão 7. Roger, 3891, I have inside, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 11 knots, 3891. 10, we feel 11 knots, 28991. It's my man. 18-6, daqui a pouco, 8-6. Azul 4062, desça para 2010, autorizado final, ILS X-Way, reporte avisado no localizador. 062, autorizado 2000, passarei no localizador final, ILS X-Way. 6746, desça para 2000 pés, reporte avisado no localizador. Está seguindo tráfego 12 horas, 20 milhas. Salvador, 1896, uma boa noite, tá baixado travado. 896, essa é a frequência do controle, 118.6. Desculpa, querido. A 2 Salvador, boa noite, 1896, baixou e travou. Boa noite, 1896, chuva leve sobre o campo no momento. O ajuste no 021, pistão no 0 molhada. Aguarde a autorização de pouso. O teste estimado em torno de 1000 pés. Vou 1896. 1896, tá certo. 3891 on the ground at 16. Clear taxi via Alpha and Juliet to remote area. Remote 13. 3891. Okay, so 3891, vacating via Foxtrot, correction via Echo, then Alpha, remote area, position 13, 13. Your position is changing now, is gate number 6. Clear taxi by Alpha Juliet to gate 06, 3891. Roger, Alpha Juliet, position number 6, 3891. Laguna. Autorizado, minha 746. Boa noite, 96, avistou? Acima. Então, livre o pouso na 10, vento é de proa, 199. Boa noite, 96. Livre pouso no 0, 196. Alternando 125, decimal 45. Quero 62 de torre, 118 decimal meia. 118 meia, 1896 no solo ao 18, tá livre o táxi, Alfa Juliette, o portão é o 4. Alfa Juliette 04. Chama 021, pista no zero molhada. No momento não chove sobre o campo. O teto estimado em torno de 1400 pés. É forte avistando o campo. Azul 4062. 4062, visual, Paiol. Cliente, então, está livre o pouso. Na 10, tráfego já avistado. O ajuste é no 021, confirmando o vento no 40 graus 89. Azul 4062. 76746, informo visual dos mínimos.